Para quase todas as coisas nessa vida, o amor resolve. E o que não adianta? A morte se ativa na prevaricação executando a vida. Quase toda ferida ou estigma deixa marcada uma cicatriz, que no corpo só se esconde com maquilagem de beleza estética, mas do coração sai com a pureza da compaixão sincera. Para contar o causador da dor, só espero que pro pecado desse embaixador se encontre um perdão, na piedade eterna do Salvador, e que o amor se confraterniza desses errantes e outros que for amante do horror ofegante desse mundo que abriga a vida mutantes. Eu boto uma fé e não sou diferente do padre Cubuli. Sou filho de ar, nascido do ventre da madre. Me ajude, mãe, me dê um conselho. Antes que eu faça bobagem no mundo, vou preso. Ou no vacilo, um gatilho acionado, me mate primeiro. Pois vivo num mundo muito oposto da Xuxa, onde tem vampiro, brinquedo, assassino e bruxa. Tô nem aí, vou sair por aí, meter o ferro num banco. Disposto a matar e morrer, não vou tremer, faz parte do plano. Já tô no veneno e faz muito tempo que não sou feliz. Quem atravessar, se não ver a morte, vai ser por um triz. Queria ter estudado, ter me formado em doutor, mas o trem deste mundo do trilho me jogou, me arregaçou. E o que me soprou vai ser usado sem dó no metal. A disposição e a munição garantirá os baús. Lotado de sonho, realizado de luxo e conforto, será o final de toda tristeza e de todo transtorno. De voz de assalto. Aí, eu e meus amigos vamos fazer um saque muito grande aqui hoje. E quem reagir é bala na cara. Eu vou contar 4 segundos. Quem ficar de pé vai levar tiro. 1, aí vem, 2, de cara pro 3, chão. 4, quero todo mundo no chão. Só quero dinheiro e ninguém se machuca. Nem percebi o sangue escorrendo no peito, um furo. Só escutei um tiro apagado, um tiro abafado. Blum, caí no chão, desacordado. Só regalado, fui transportado. É, uma voz começou a me dizer: bem-vindo às trevas, cê tá pra morrer. Sou o seu dono, seu fim. É, vim pra mim servir seu sangue na taça. Aqui no meu trono que está fixado no inferno, que é meu castelo, fazer meu escravo é tudo que eu quero. Tirei você do caminho daquele homem que mora lá em cima. Entrei no seu corpo, peguei no timão, mudei sua sina. Sou o desgosto da mãe chorando pelo seu filho amado. Muito prazer, eu sou o terror, meu nome é diabo. É, uma luz começou a clarear meus olhos. Filho pródigo, porque tu fugiste de casa. Se justifica, me fala, se arrepende. Minha compaixão dura pra sempre. Minha compaixão dura pra sempre, por quê? Quando te abracei pela primeira vez, gostei e amei. Porque te resgatei, do mundo te tirei. Sua vida transformei, na rocha te coloquei. E de ar eu te ensinei, mas logo você saiu. O mundo te iludiu, desistiu, não insistiu. Pé na pedra você caiu, a pedra você não viu. Esqueceu que existe um rio, ovelha do redil. O diabo destruiu naquele dia, o meu pai chorou. De tristeza e de dor, porque ele te amou. Com certeza te renovou, e tudo você jogou. E nada você pensou, e o diabo te ganhou. Meu Iá, tem piedade de mim, sei que errei. Olha meu fim, pedindo perdão de última hora, sabendo que a mirra em mim gerava rosa, troquei tudo isso. E agora caminho com meus atos, uma cova eterna em moda, e me restaura perdão. Escuta isso. Tem mais uma chance pra essa alma. Quero viver eternamente com você, na terra ou no céu, não sei o que vai ser. Estou perdoado. Escuta isso. Não falei pro você que eu sou pecador, daí errei, falei o te sabor. O que não queria fazer sem pensar eu fiz. Tomei uma atitude feia e infeliz. A neurose abalou meus nervos. Igual numa balada eu fui e caí no frevo. Quando vi, dancei, já era tarde. Final de festa, bebi de barde. Queria que o tempo voltasse pra trás. Quem visse esse futuro triste e não eficaz. Mas o ciclo é só progresso, só bola pra frente o processo. Tô aí, me arrependi, mas perdi o que não queria perder. Retalhei a face da sintonia linda com o fio do proceder. Humano, menos humano, não foi o plano, mas era o plano do destino. Caí, me levantei, manso como a pomba e prudente como a serpente. E nisso vou persistir como o dia e a noite, simplesmente como a aurora e cruel como o açoite. Vingador como o arminho cuja se entrega aos caçadores, mas não entre lodossal que suja. Caí, me levantei, levei um tombo, me ativei com esse estrondo. A cicatriz ficou marcada em mim, e isso eu levarei nesse meu fim. Perdão.